Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. E agora vamos à nossa pergunta da semana, que volta ao século XIX, em busca das origens da teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin. Como sabemos, é impossível fazer ciência sem observação. Então, onde foi que Darwin encontrou as primeiras evidências de que as espécies desenvolviam vantagens adaptativas para garantir a sua sobrevivência? Será na Ilhas Galápagos, no Equador? Ilhas Canárias, na Espanha? Ou no Rio de Janeiro, no Brasil? É isso que nós vamos contar aos ouvintes logo mais. Enquanto isso, vamos voltar a Darwin e a sua revolucionária teoria da evolução das espécies. Lançado em 1859, o livro A Origem das Espécies teve todos os seus 1.250 exemplares vendidos num único dia. Já era de se esperar que, naquele tempo, uma publicação que sugeria que a espécie humana não foi criada por Deus e viria da evolução de primatas, macacos, etc., seria alvo de críticas, principalmente da Igreja, mas também de muitos parceiros naturalistas de Darwin. Como sabemos, com A Origem das Espécies, Darwin lançou a ideia de que as espécies podem mudar com o tempo e que o ambiente pode influenciar essa transformação. O darwinismo refutou a teoria defendida por Lamarck de que as espécies iriam se adaptando de acordo com as suas necessidades. Com a evolução da ciência e a incorporação do conceito de genética na teoria da evolução das espécies, a teoria de Darwin foi atualizada e hoje fala-se de neodarwinismo. Mas por onde andou Darwin para chegar a todas as suas conclusões que apresentou no livro, né? O jovem pesquisador tinha apenas 26 anos quando embarcou em uma expedição a bordo do Beagle, um navio. A expedição daria a volta ao mundo com a finalidade de aperfeiçoar as cartas de navegação usadas pela Marinha, e Darwin foi encarregado de coletar espécies de plantas e animais. A viagem durou 5 anos, tempo suficiente para o pesquisador conhecer uma variedade enorme de espécies e ambientes, digamos, exóticos. A expedição visitou lugares como as Ilhas Malvinas, Galápagos, Tahiti e Brasil. Darwin chegou a conhecer a Bahia e o Rio de Janeiro. Mas eu volto à pergunta: onde Darwin teria registrado observações que o levariam à teoria da evolução das espécies? Na edição de Pesquisa FAPESP do mês de abril, o leitor pode conhecer um naturalista alemão que vivia no Brasil na época do lançamento da Origem das Espécies e que contribuiu para que Darwin consolidasse sua teoria da evolução em um tempo em que tudo aquilo parecia um pouco louco e choviam críticas à nova teoria. Esse biólogo, Fritz Miller, vivia em Santa Catarina quando lançou o livro Para Darwin, apoiando a teoria e ainda dando suporte com exemplos de espécies brasileiras também em evolução. Quem vai nos contar um pouco mais sobre a contribuição de Fritz Miller para a obra de Darwin é o biólogo e médico legista Luiz Roberto Fontes, que ao lado do professor Stefano Hagen, traduziu para o português o livro Para Darwin, de Miller. Fritz Miller veio ao Brasil em 1852. A história dele é uma história até meio longa, então eu vou resumi-la ao máximo possível. Mas Fritz Miller primeiro se formou biólogo, na verdade antigamente ele era um filósofo, né, que seria o atual biólogo, e ele depois resolveu cursar a carreira médica, então se tornou médico também. Se formou biólogo em 1844, médico em 1849. Nesta fase em que ele cursou o curso médico, ele se desentendeu com a família, né? Porque a família dele era uma família de pastores evangélicos, o tio pastor, o pai era um pastor evangélico também. E Fritz Miller se tornou um cético, né? Porque a igreja no século XIX exercia muita influência na ciência, né? E Fritz Miller, pela visão científica que ele tinha, ele não podia aceitar certas imposições que vinham da área religiosa. Fritz Miller também, como um jovem, se envolveu em algumas campanhas políticas Então, ele, por exemplo, militava contra o duelo, ele era um liberal, e a Alemanha, da primeira metade do século XIX, tinha uma estrutura feudal. Então, ele se envolveu na grande revolução que houve em 1848 e acabou tendo que fugir também. E teve mais um fato importante também: ele se formou médico, e como ele sempre disse que ele não podia viver fora das suas crenças, né, ele, em se tornando antirreligioso nessa época, ele se recusou a fazer o juramento médico, né, que dizia que algo com relação ao evangelho cristão, né? Então ele se recusou e acabou não colando grau. Então ele só poderia exercer a medicina ou em navio ou fora do país. E além disso, ele conhecia as viagens de Davi, de Humboldt, de Márcios, né, e ele queria mesmo conhecer outros países, né? Então acabou, finalmente, em 1852, decidindo que o único lugar para ele seria fora do solo alemão, e escolheu justamente migrar para a colônia Blumenau, até porque ele conhecia pessoalmente o fundador da colônia, que era o Dr. Hermann Blumenau. Luiz Roberto Fontes nos dá alguns exemplos de como a observação de espécies brasileiras contribuiu para a consolidação da teoria da evolução. Em 1861, Fritz Miller recebeu uma tradução alemã, a primeira edição do livro de Darwin, da Origem das Espécies. Essa tradução foi publicada em 1860 e Fritz Miller a recebeu de um amigo alemão, do Max Schultz, que mandava para ele uma vez ao ano as principais produções, né, da Europa. E ele se encantou com essa obra, né, achou isso interessantíssimo, muito bonito, e resolveu colocar essa teoria da evolução, que ele conheceu na versão alemã da obra de Darwin. Ele decidiu colocá-la à prova. E para isso ele escolheu o grupo dos crustáceos, que era um grupo que ele conhecia muito bem. Ele tinha, além disso, como ele era professor em Florianópolis, né, ele tinha toda a fauna marinha ali disponível, então ele podia criar os crustáceos em grande quantidade, em grande variedade, observar larvas, formas adultas, né, e fez vários estudos, né, de fisiologia, de morfologia, de biologia, dos hábitos dos animais, né, dos crustáceos, né, e tentou colocar à prova a teoria de Darwin. E para ele ficou bem claro, né, que assim, ele se dispôs a comprovar se funcionaria, segundo a visão dele, ou não. E acabou vendo que ele conseguiu várias provas biológicas que favoreciam a teoria da evolução apresentada por Darwin. E publicou todo esse conjunto de provas na forma de um livro que saiu em 1864, na Alemanha, né, também mediada pelo amigo Max Schultz, né, e saiu com o nome Für Darwin, ou para Darwin, ou a favor de Darwin. A publicação do livro Für Darwin, de Miller, teria fortalecido a teoria da evolução, e embora os cientistas nunca tenham chegado a se conhecer pessoalmente, eles trocaram inúmeras cartas, uma abundante correspondência. Darwin, ninguém sabe exatamente como a obra chegou às mãos dele, né? Mas certamente foi enviada por algum correspondente alemão, né? E Darwin, então, em 1865, escreveu a Fritz Miller, mandou-lhe uma carta. Né? Então, Fritz Miller ficou muito contente com essa carta, logo respondeu a Darwin, né? E eles acabaram se tornando amigos, né? Porque era esta a primeira grande obra que viria em apoio às ideias de Darwin, que até então eram muito combatidas, né? Não somente pelos religiosos ou pelos leigos, mas também no próprio meio acadêmico, né? No mesmo ano de 1864, em que foi publicado o Für Darwin, foram publicadas duas outras obras importantes também, que eram contrárias a Darwin. Uma por um professor suíço, um artigo científico, né? E outra por um cientista francês, na forma de um livro, né? E as duas combatiam as ideias de Darwin, então, no próprio meio acadêmico. E a obra de Fritz Miller, então, vinha realmente deitar uma luz, né, em apoio à teoria da evolução, que até então carecia de comprovações biológicas, exceto aquelas apresentadas pelo próprio Darwin em 1859. Apesar das observações sobre a fauna e flora do Brasil terem contribuído e muito com a teoria da evolução das espécies, foi nas Ilhas Galápagos que Darwin registrou a maior parte dos animais que inspiraram a sua teoria revolucionária. É isso aí, Celso, a resposta correta da nossa pergunta da semana sobre onde Darwin teria encontrado as principais evidências que o inspiraram em sua teoria da evolução das espécies é Ilhas Galápagos. Formado por 13 ilhas e 17 ilhotas, o arquipélago de Galápagos, no Equador, tem uma característica que ajudou e muito Darwin. As pequenas variações das condições ambientais de uma ilha para outra têm influência nas características dos animais. E embora parecessem idênticas, as aves das ilhas tinham tamanhos de bicos diferentes, por exemplo, dependendo do tipo de semente que crescesse no local. E se você, ouvinte da Rádio USP, ficou curioso com a história de Fritz Müller e sua contribuição na teoria de Darwin, você pode consultar um extenso material sobre o livro Para Darwin no site do Instituto Martius Staden, www.martiusstaden.org. O professor Luiz Roberto Fontes também disponibiliza conteúdo relacionado à vida e à obra do pesquisador na Biblioteca Digital Internet Archive, www.archive.org.